201, na sua identificação, via chegada bom fim para 2000, pé 2013. Azul 4, Bruno 77. Bruno 77, prossiga. Autorizações 219. Está autorizado para a Vitória, ISO 380, decola da 10, saída da El Leda Bridge. Correção, da El Leda Bridges. Em 10 intercepta a Aperuiz 50, prossegue até o destino. Aciona 5542 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Ciente, 380. Da El Leda Dimmer, Aperuiz 50, 5542, 1935. Da El Leda Eudes, Elco Uniforme Delta Eco Serra. Da El Leda Eudes. Chama proposto no 04 do pátio 3, Azul. Chamarei. Salvador, bom dia, 5898, informação Foxtrot. Objeto 5898 para Confins 340 está autorizado, decola da 10, saída da El Leda Bridge, em Bridge intercepta peso Lunomei e prossegue até o destino. 5552 é o transponder, 11935 é a frequência do controle. Objeto 5898, autorizado nível 340 para Confins, a peso Lunomei, decola da 10 com curva à direita, saída da El Leda Bridge, prossegue via peso Lunomei, 5552 do código, 119 com 35, pro web 5898 está no 10. 5552 é o transponder, me chama como próximo posto, web. 5552, web 5898 chama. Pushback azul 4177, passo 3, posição 4. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi, azul. Autorizado, 4177. Da 3201 da TAM. Boa regulação, 18612. Taxo azul 4177, tem 70 a bordo, 3:55 com. Segue em frente, Índia e Alfa, e quando no ponto de espera me chama pronto. A cópia, por gentileza. Aguarda só a próxima. Dia está 3201. 3201, muito bom dia. Zona visual, cheque 30 e livre pouso na 10. Suzano está de 1 ou 3, 0 graus com 4 nós. Apesar do pouso na 10, baixar é travado. Suzano 3201. O 717, pronto, cópia? Pronto, na cópia vai ser. 517, está autorizado para o Galeão, 340 nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta peso 10 e prossegue até o destino. Aciona, corretão, prossegue a peso 10, SMAP, Lúbito, Salatena, conforme rota. 55... 51 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Autorizado, Galeão, 3.4.0, decola da 5.0, up 0, saída da Elveda, Bridge, Bridge, prossegue com a fonte de voo, transponder 5.0, controle 119.35, vai ficar 7.7. Protegimento correto, chama para o custo no 0.2. Vai chamar para o acionamento da atividade. Tá 3201, no solo agora aos 58, livra à direita, prossegue via Alfa, Juliette 04. Sim, W Juliette 04, 3201. Espera da vez, alguém pode no 77. 4177, a linda cola pista 10. O vento é de 130 graus com 5 nós. Quatro um no 77, decolou agora ao 01 no 119.35, é a frequência do controle. 19.35, azul 4, 177, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4, 177, na saída da EL. Bom dia, sobe 380, Vila Lanceiro. 380-4177. gravadora 25898, solicita pushback acionamento no 190. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi, web. Autorizado, chama para o táxi, 25898. Web, web, 777, na posição 29, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi, 5797 da web. Chama para o táxi, 777. Jet 5898 para o táxi, com 108 a bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Vai prosseguir até através do gate 62, aguardando para seguir táxi 5898. 0 táxi baixo, até através do 62, o 5898. Thank you. JS está com 1.37 a bordo, autonomia de 3 horas e 38 minutos. Alterna confirma, está pronto para ataque. 1.37 a bordo, confere. 1.37 a bordo. Prossegue via India Alpha, me chama pronto no ponto de espera 5717. India Alpha vai chamar no ponto de espera, webcast 5717. 5898, pátio India Alpha, me chama pronto no ponto de espera, como número 2. Prezado pátio India Alpha, chama pronto, web 5898, como número 2. Azul 4177, Recife no 251, alterna no 3325 azul. 351, 3325, bom dia. Dia.